8.8, and over 1.66 miles view. Bom dia, compadre Sagasso, compadre de 2.3.0, vou direto para a Liga. 7, frequência 98, decimal 35, alterno 93, decimal 1. Zona 224, com sua contato radar, sobre a linha de voo 360, voe direto para a Líder. Pacific, frequência do 22, decimal 35, alterno do 23, decimal 8. contact, the heading 54380, voo direct Carolina. Go 1345. frequência restrita, frequência no 22 do sinal 35, alterna no 23 do sinal 8. Mantenha o perfil de saída do estado de 2075. de voo 360 solicitado pelo centro de Recife. Confirmar o controle 360. Serra, sendo identificação, voe direto para a posição ponte. Para interceptar a chegada ponte, estamos dando pronto para a descida. Pai, eu vou te arrasar, faz o seu nome e leite, são 10 mil palavras. Confirme intenções, mais pontos de terra. em dia com sete radares, que batalha em dia de voo 370, voo direto para a Lisa. Passando mais uma vez, o céu vai ficar mais claro.